Fecheiro 62, página 581, capítulo 42, Forçada. Ian ficou boquiaberto. Tu o quê? Eu explico-te a seguir. Não é justo para ti, mas peço-te esse favor, beija-me. Isso não te incomoda? A Melanie não vai aborrecer-te? Ian, insisti, por favor. Ainda confuso, ele enlaçou-me pela cintura e puxou-me para si. Vi-lhe o rosto tão apreensivo que duvidei que fosse resultar. Não estava propriamente a precisar de um ambiente romântico, mas para ele talvez fosse importante. Ian fechou os olhos instintivamente ao debruçar-se sobre mim. Pousou os lábios sobre os meus, pressionando-os levemente, e em seguida afastou-se e fitou-me com uma expressão de preocupação. Nada. Não, Ian, beija-me a sério, como se te arriscasses a ser esbofeteado. Compreendes? Não. Mas o que se passa? Explica-me primeiro. Rodeei o pescoço dele com os braços. Era uma sensação estranha. Não sabia bem como haveria de o fazer. Coloquei-me em bicos de pés, puxando-lhe a cabeça ao mesmo tempo, até conseguir chegar com os lábios aos dele. Com outras espécies, isto não iria resultar. Havia mentes que não se deixavam dominar facilmente pelo corpo e outras ordenavam melhor as suas prioridades. Mas Ian era humano e o corpo dele reagiu. Aproximei a minha boca da dele, agarrando-lhe no pescoço com mais firmeza, quando a sua primeira reação foi a de me afastar. Recordando como a sua boca dele se tinha movido sobre a minha, numa outra situação, tentei reproduzir o movimento. Os seus lábios abriram-se sobre os meus e esse êxito provocou-me um estranho arrepio de triunfo. Prendi-lhe o lábio inferior com os dentes e ouvi um som grave e selvagem soltar-se-lhe da garganta perante a surpresa. E não tive de forçar mais. Ian segurou-me na face com uma mão, prendendo-me com a outra ao fundo das costas. Apertava-me tanto contra ele que era difícil arrancar a respiração ao meu peito comprimido. Eu arquejava, mas ele também. A respiração dos dois misturava-se uma na outra. Sentia as costas a tocarem na parede rochosa, pressionando-a. Ele serviu-se disso para me prender ainda mais. Não havia uma parte de mim que não se fundisse com uma outra parte dele. Éramos apenas os dois, mas tão juntos que parecíamos unos, apenas nós, mais ninguém, sozinhos. Ian sentiu que eu desistia. Devia estar à espera disso. Ao contrário do que eu pensava, o corpo não o dominava totalmente. Assim que os meus braços ficaram inertes, ele desprendeu-se, mantendo o rosto junto ao meu, com a ponta do nariz a tocar na minha. Deixei cair os braços e ele respirou profundamente. Soltou as mãos, devagar, e pousou-as levemente sobre os meus ombros. Explica-me, pediu. Ela não está aqui, sussurrei ainda ofegante. Não a encontro, nem mesmo agora. A Melanie? Não a consigo ouvir. Ian, como posso voltar para junto do Jamie? Ele vai perceber que lhe minto. Como posso dizer-lhe agora que perdi a irmã dele? Ian, ele está doente. Não lhe posso contar isso. Vou perturbá-lo e fazer com que lhe seja mais difícil recuperar. Eu... Ian pressionou-me os lábios com os dedos. Shhh, pronto. Vamos refletir sobre isso. Quando foi a última vez que eu ouviste? Oh, Ian, foi mesmo a seguir a ver no hospital. E ela tentou defendê-los. E eu gritei-lhe e obriguei a afastar-se. E depois disso nunca mais a ouvi. Não consigo encontrá-la. Shhh, preferiu Ian novamente. Vamos com calma. Muito bem, agora o que desejas realmente? Sei que não queres perturbar o Jamie, mas ele ficará bem, independentemente disso. Logo, pensa, não era melhor para o teu bem se... Não, não, eu não posso eliminar a Melanie, não posso. Seria errado, ia transformar-me num outro monstro. Está bem, está bem, está bem. Portanto, temos de encontrar. Anuí com a cabeça, ansiosa. Ele inspirou de novo, profundamente. Então, precisas realmente de te descontrolar, não é? Não percebo o que queres dizer. No entanto, receava perceber. Beijar Ian era uma coisa, talvez até agradável, se a preocupação não me dominasse. Mas algo mais elaborado, será que eu conseguia? Mel iria ficar furiosa se me servisse do corpo dela para esse fim. Era isso que tinha de fazer para a encontrar? E quanto ao Ian? Seria muito injusto para ele. Eu volto já, prometeu Ian, fica aqui. Empurrou-me contra a parede, reforçando o que dizia, e escapuliu-se para fora do corredor. Senti dificuldade em obedecer-lhe. Queria ir atrás, ver o que ele iria fazer e para onde ia. Deveríamos falar sobre aquilo e eu teria de ponderar a questão. Todavia não dispunha de tempo. Jamie estava à minha espera, com perguntas, às quais não poderia responder com mentiras. Não, ele não esperava por mim, esperava por Melanie. Como podia ter feito uma coisa destas? E se ela se tivesse mesmo ido embora? Mel, Mel, regressa. Melanie, o Jamie precisa de ti. Não sou eu, é ele quem precisa, ele está doente, Mel. Mel, consegues ouvir-me? O Jamie está doente. Falava apenas comigo própria. Ninguém me escutava. As mãos tremiam-me de medo e tensão. Não seria capaz de esperar ali muito mais tempo. Parecia que a ansiedade me faria inchar até estourar. Por fim ouvi o som de passos e de vozes. Ian não vinha sozinho. Fiquei completamente desorientada. Encara isto apenas como uma experiência, dizia Ian. Estás maluco? Retorquiu Jared. Isto é alguma piada de mau gosto? O coração caiu-me aos pés. Descontrolar-me era aquilo a que ele se referia. Senti as faces a escaldar, tanto como se tivesse a febre de Jamie. O que estava Ian a fazer-me? Senti vontade de correr, de me esconder melhor que da última vez, de ir para onde nunca em tempo algum me encontrassem, por muitas lanternas que houvesse. Mas as pernas tremiam, e não me consegui mexer. Ian e Jared desembocaram no espaço onde se localizavam os túneis. Ian tinha o rosto inexpressivo. Pousara a mão no ombro de Jared e conduzia-o, quase chegando a empurrá-lo. Jared olhava-o zangado e desconfiado. Por aqui, incitou Ian, impelindo para a minha frente. Espalmei as costas contra a rocha. Jared parou ao dar comigo e ao deparar-se com a minha expressão mortificada. Noah, o que se passa? Lancei um olhar furioso de censura a Ian e em seguida tentei encarar o olhar de Jared. Não consegui. Em vez disso, fixei os olhos nos pés dele. Perdi a Melanie, murmurei. Perdeste-a? Acenei-lhe com a cabeça a confirmar, sentindo-me miserável. Jared falou-me num tom duro e irado. Como? Não tenho certeza. Obriguei-a a ficar calada. Mas ela costumava regressar. Sempre o fez. Agora não consigo ouvi-la. E o Jamie? Ela partiu? Havia uma agonia surda na sua voz. Não sei. Não consigo encontrá-la. Uma respiração profunda. Por que é que o Ian acha que tenho de te beijar? Não é beijar-me a mim, retorqui, com a voz tão fraca que mal me conseguia ouvir. É beijá-la a ela. Nada a perturbou mais do que o momento em que nos beijaste, há uns tempos. Não existe outra coisa que a leve a emergir dessa maneira. Talvez, não, não tens de o fazer, eu tentarei encontrá-la sozinha. Continuava a fixar-lhe os sapatos, pelo que o vi a avançar na minha direção. Achas que se a beijar a ela? Nem consegui dizer-lhe que sim com a cabeça. Tentei engolir em seco. Umas mãos conhecidas roçaram-me na nuca, deslizando até aos meus ombros. O coração batia tão alto que perguntei-me se ele o conseguiria ouvir. Sentia-me muito constrangida por o obrigar a tocar-me daquela maneira. E se ele achasse que era um truque, que a ideia era minha e não de Ian? Será que ele ainda estava ali a ver-nos? De que forma é que aquilo iria afetar? Uma das mãos prosseguiu, como eu sabia que faria, desde o braço até ao pulso, deixando um rastro de fogo atrás de si. A outra segurou-me no queixo, como eu sabia que faria, erguendo-me o rosto. A face de Jared pressionou a minha com o toque a deixar a pele em brasa e ele sussurrou ao meu ouvido: Melanie, eu sei que estás aí. Volta para mim. O rosto dele deslizou para trás, devagar, e o seu queixo rodou para a sua boca cobrir a minha. Jared tentou beijar-me com suavidade. Eu soube que ele o tentou, mas as suas intenções esfumaram-se, como já tinha antes sucedido. Havia fogo por toda a parte, porque ele estava em toda a parte. As suas mãos marcavam a minha pele, incendiando-a. Os lábios provavam cada milímetro do meu rosto. A parede de pedra abateu-se sobre as minhas costas, mas não senti qualquer dor, apenas o fogo a queimar-me. Enredei as mãos no cabelo dele, puxando-o para mim, como se fosse possível estarmos mais próximos. Enrosquei as pernas à volta da cintura, com a parede a facultar-me o apoio necessário. A língua dele envolveu-se na minha e não houve uma parte da minha mente que não tivesse sido invadida pelo desejo ardente que me possuía. Ele libertou a boca e voltou a encostar os lábios ao meu ouvido. Melanie Strider. Senti-o a vibrar, um grunhido que quase parecia um grito. Tu não me vais deixar, não me amas? Prova-o, prova-o, que diabo, Mel, volta já para aqui. Os lábios dele voltaram a atacar os meus. Ah, gemeu ela, num tom débil dentro da minha cabeça. Nem consegui pensar em dar-lhe as boas-vindas. Eu estava em chamas. O fogo alastrou até Melanie, regressando ao pequeno canto onde ela se encontrava prostrada, quase sem vida. As minhas mãos arrebataram a t-shirt de Jared, puxando-a para cima. A ideia partiu das duas. Não lhes disse o que teriam de fazer. As mãos dele queimavam-me a pele das costas. Jared, murmurou ela. Tentou orientar-se, mas a mente que partilhávamos estava numa total desordem. Senti os músculos de Jared sob as palmas das mãos, as mãos que se esmagavam entre os dois. O que? Onde? Melanie debatia-se. Libertei-me da boca de Jared para respirar e os lábios dele abrasaram o caminho até à minha garganta. Enterrei o rosto no seu cabelo, inalando o odor. Jared? Jared? Não! Deixei-a fluir pelos meus braços, sabendo que era o que eu queria, embora mal conseguisse prestar atenção. As mãos tornaram-se duras e iradas sobre o abdómen dele. Os dedos cravaram-se na sua pele e depois empurraram-no com a força que conseguiram. Não! Berrou ela através dos meus lábios. Jared segurou-lhe nas mãos e apoiou-me contra a parede, impedindo-me de cair. Deixei-me abater, com o corpo desorientado pelas direções antagónicas que recebia. Mel, Mel, o que é que estás a fazer? Ele soltou uma interjeição de alívio. Eu sabia que irias conseguir. Ah, Mel. Voltou a beijá-la. Beijou os lábios que ela agora controlava. E ambos provámos as lágrimas que lhe deslizavam pelo rosto. Ela mordeu-o. Jared deu um salto para trás. Escorregou para o chão, caindo com o corpo torcido. A seguir começou a rir. Esta é a minha miúda. Ainda a tens aí, Noah? Sim, balbuciei. Que diabo é isto, Noah? Guinchou ela para mim. Onde é que andaste? Fazes ideia do que passei para tentar encontrar-te? Sim, vejo que estás mesmo a sofrer. Ah, vou sofrer, garanti-lhe. Já quase o sentia, tal como antes. Ela saltitou e retorceu-se através dos meus pensamentos, o mais depressa que conseguiu. O Jamie? É o que tenho andado a tentar dizer-te. Ele precisa de ti. Então por que não estamos junto dele? Porque se calhar ele é novo demais para assistir a estas coisas. Ela investigou ainda mais. Anna, com o Ian também. Fico satisfeita por ter perdido essa parte. Estava muito preocupada. Não sabia o que fazer. Bom, anda daí, vamos ter com ele. Mel, chamou Jared. Está aqui e está furiosa. Quero ver o Jamie. Jared passou o braço à minha volta e ajudou-me a levantar. Podes enfurecer-te o que quiseres, Mel, mas fica aí. Quanto tempo estive ausente? 3 dias ao todo. De repente, a voz dela pareceu enfraquecer. Onde é que estive? Não sabes? Não me consigo lembrar de nada. Ambas estremecemos. Sentes-te bem? Perguntou Jared. Mais ou menos. Era ela que falava comigo antes? Que falava comigo em voz alta? Sim. Ela pode. Podes deixá-la fazer isso agora? Suspirei. Já me sentia extenuada. Posso tentar? E fechei os olhos. Consegues passar através de mim? Perguntei-lhe. Consegues falar com ele? Eu? Como? Por onde? Fiz um esforço para me encolher contra o interior da cabeça. Vem, murmurei. Por aqui. Melanie tentou, mas não encontrou o caminho de saída. Os lábios de Jared aterraram com toda a força sobre os meus. Abri os olhos, atordoada. Os olhos dele, raiados de ouro, também estavam abertos a centímetros dos meus. Melanie atirou a nossa cabeça para trás. Acaba com isso. Não lhe toques. Jared sorriu, com as pequenas rugas a espalharem-se em redor dos seus olhos. Olá, meu amor. Isso não tem graça nenhuma. Tentei respirar normalmente. Ela não está a rir. Jared deixou ficar o braço à minha volta, à nossa volta. Avançamos para a encruzilhada de túneis e não encontramos ninguém. Ian tinha desaparecido. Vou avisar-te, Mel, declarou Jared com um largo sorriso, a brincar. É melhor ficares por aqui. Não te posso garantir o que vou ou não fazer para te obrigar a regressar. Senti uma contração no estômago. Diz-lhe que o estrangulo se voltar a tocar-te. Mas a ameaça dela também era a brincar. Agora ela está a ameaçar-te de morte, disse-lhe. Mas acho que é a fingir. Jared riu-se, tonto com o alívio. Tu estás sempre séria, Noah. Não acho graça às vossas piadas. Resmunguei. Jared voltou a sorrir. Ah, preferiu Melanie, estás a sofrer. Vou fazer um esforço para o Jamie não perceber. Obrigada por o teres trazido de volta. Eu não te vou apagar, Melanie. Lamento não poder dar-te mais do que isto. Obrigada. O que é que ela dizia? Estávamos só a fazer as pazes. Por que é que a Mel não pôde falar quando estavas a tentar soltá-la? Não sei, Jared. Na verdade, não há espaço suficiente para as duas. Não consigo desviar-me para lhe deixar o caminho livre. É como. Não é como quando sustemos a respiração. É o mesmo que tentarmos impedir o coração de bater. Não consigo forçar-me a não existir. Não sei como fazê-lo. Ele silenciou. E o meu peito agitou-se de dor. Como ele ficaria radiante se eu conseguisse descobrir uma forma de me erradicar? Melanie queria. Ela não me queria contradizer, mas sim fazer-me sentir melhor, lutando para encontrar as palavras que me mitigassem a dor. Todavia não conseguiu descobrir as melhores. Mas o Ian ia ficar destroçado, e o Jamie, e o Jeb também. Tens muitos amigos aqui. Obrigada. Fiquei contente por estarmos de novo no nosso quarto. Precisava de pensar noutra coisa qualquer antes de começar a chorar. Agora não era a altura para sentir pena de mim. Havia questões mais importantes do que o meu coração novamente a despedaçar-se.